Quando dizemos que o Caso Faz em Caso Toca é um programa extremamente eclético, enfim, hoje mais do que nunca vamos prová-lo. E isto para mostrar que também queremos aqui divulgar música para todas as gerações. Havia quem dissesse que a rádio é para 18 aos 80, vamos baixar um bocado a fasquia hoje. E vamos apresentar aqui um projeto bem perto de nós, nasce ali em Santa Comba, e falamos do Rafa e as Profissões. Um projeto que é musical, essencialmente, pelo menos nesta fase, vai ter outros aspectos de que irão aqui falar alguns dos seus mentores, mas acima de tudo é um projeto que visa ser pedagógico, razão pela qual falamos aqui de profissões. Temos connosco dois das pessoas ligadas a esse projeto, falamos com João Paulo e Rui Mena, que irão aqui nesta próxima hora falar do que é o projeto Rafa, Rafa e as Profissões. Antes de mais, então, bem-vindos aqui à Água Nova. Enfim, vieram de perto e é sempre com satisfação que recebemos aqui os nossos vizinhos de Santa Comba. O que é que foi necessário para que em Santa Comba aparecesse este projeto, Rafa? Bem-vindo. Este projeto nasceu por acaso em Santa Comba, mesmo por acaso, porque é um projeto de âmbito nacional e internacional. Uhum. Surgiu numa situação de um apoio a uma instituição nacional, que é a Aldeia de Crianças SOS, e nós produzimos o Rafa para fazer uma campanha na altura, há cerca de 3 anos. Foi aí que ele nasceu. Entretanto, caminhou por um projeto mais ambicioso, onde ele se transformou em várias profissões, e como médico, já ajudou pediatrias em Portugal, e está a ajudar atualmente numa campanha para os médicos do mundo, e tem uma vertente sempre solidária, juntamente com as profissões didáticas, ensinar aos miúdos o que é que são as profissões, para eles terem uma noção do que é a profissão. Basicamente foi assim que ele nasceu e é assim que ele vai continuar. Irá aparecer DVDs, livros, uma série de desenho animado que está a ser produzida para ser vendida a nível internacional. É um projeto muito grande, apesar de ter nascido em Santa Comba. Mas, como eu disse há pouco, é mesmo por acaso. Só retiro o apesar, não é? Enfim, temos de provar que também no interior há condições para tecnológicas também, e de vontade e de empreendedorismo para levar a cabo projetos que, de outra maneira, não apareceriam. Mas há ainda aquela noção, e ainda hoje me acontece, quando às vezes tenho que ligar para Lisboa por uma razão qualquer, e quando digo Oliveira do Hospital, perguntam-me logo se é Lisboa ou Porto. Parece que não há aqui meio termo, não é? Enfim, conseguimos provar aí que também há condições de produzir as coisas e vontade de as fazer, não é? E sentem, no entanto, que o facto de estarem em Santa Comba é, como é que ia dizer, acaba por ser um entrave, não? Obriga-vos a ir muitas vezes a Lisboa? Sem dúvida nenhuma, acaba por ser um entrave devido ao centro de decisões ser em Lisboa, praticamente tudo. Então, qualquer coisa que se necessite, Lisboa, Porto de vez em quando, mas muito mais Lisboa. E felizmente hoje a internet também permite aproximar muita coisa, não é? Sim, sem dúvida, facilita-nos muito a vida. Senão um projeto destes demoraria alguns anos a ser construído, e foi construído em 3 anos apenas, demoraria 10, 15 anos a compilar-se tudo que já seria feito, que já está feito do Rafa, caso não houvesse internet neste momento. Acordar, nada de preguiças, toca levantar. O dia promete, está sol e calor. Toca sair debaixo do cobertor. Primeiro banho, depois comer e lavar os dentes, não esquecer. Levar amigo como companhia, e o dia será uma alegre correria. O Rafa, a face mais visível neste momento é o disco. E, aliás, é o que está neste momento à venda e que as pessoas podem procurar, e espero sim que o procurem até para a oferta deste Natal, é o CD. E há pouco disse-me que há DVD para ser preparado, uma série de animação infantil para se vender nas televisões. Estamos a falar no projeto Rafa, para quantos anos? Eu espero que seja para a vida toda. Ou seja, pretendem que o Rafa seja, se torne um boneco emblemático, como é hoje em dia o Nod e por aí adiante, não é? Sem dúvida nenhuma que sim, é essa a nossa intenção. Aliás, ele surgiu mesmo com esse âmbito de ser um boneco internacional, e vamos mostrar ao mundo que somos capazes de fazer tão bem ou melhor que os outros. E ensinar às crianças o que são as profissões e incutindo-lhes um bocado de responsabilidade social que é preciso incutir desde pequenino nas crianças, e penso que o Rafa irá fazer bem esse papel. Eu tive cuidado de procurar, enfim, com colegas e também com psicólogos, falar do projeto do Rafa, já até para tirar algumas opiniões para falarmos aqui, e houve uma psicóloga que me disse logo que, enfim, que a ideia dos professores é muito interessante, porque hoje em dia chega-se aos 18 anos sem saber o que se quer. Exatamente. Claro, vocês estão imbuídos desse espírito, percebendo que, efetivamente, a dificuldade existe. Foi precisamente por haver essa lacuna que nós dedicámos às profissões. Dedicámos o Rafa às profissões. E pronto, e como é um boneco bastante... como é que eu ia dizer? Versátil. Dá para o vestir de várias profissões, o que torna imenso este projeto. Poderemos ir por várias vertentes, por todos os lados. Cada profissão dá para fazer uma história diferente. Ou seja, temos aqui pano para mangas, muita coisa. O Rafa vai surpreender muita gente ainda com os projetos que tem em manga para sair. A Rafalândia, digo assim, se temos de usar já este termo, vai basear-se nas profissões, ou seja, vai diversificar profissões, ou iremos ter outros aspectos lúdicos associados? Não, é assim, a profissão é a base, mas o Rafa é um miúdo simpático, bem educado, solidário, gosta de ajudar. E vai dar uma noção do que é saber viver com os outros. É um miúdo traquina como qualquer um, mas é um miúdo com uma educação que qualquer pai gostaria de ter um filho assim. Um bom aluno, respeitador dos outros, amigo dos outros, para dar um sentido de como viver em sociedade. Ou seja, aqui uma preocupação de cidadania, não é? Exatamente. Uma vertente muito mais explorada, na nossa opinião, é o site Rafa, rafa.pt, onde temos, inclusive, um videoclipe, onde, acima de tudo, e também ainda a propósito da questão da cidadania, tem em língua gestual, aquele quadradinho pequenininho, né, no canto inferior direito. Ainda há poucos dias entrevistámos aqui a Paula Teixeira, que é, enfim, como cantora, é das pessoas que mais defende a questão da língua gestual associada à música, e ela dizia que o quadradinho pequeno, aquele T0, não é? É um T0, mas é um T0 muito importante, e associado, quer queremos que não, há crianças, e não só, mas também crianças que podem despertar com o Rafa e as suas profissões, e que de outra maneira, se assim não fosse, ficariam à margem. Essa preocupação nasce associada a todo este projeto. É uma integração de pessoas, não é? Nasce-se na integração de pessoas, até porque há crianças que necessitam daquele quadradinho pequenino, como lhe acabou de chamar, para saber o que é que está a passar na televisão. Ao contrário do que as outras pessoas pensam, essas pessoas existem e precisam de ser informadas como as outras. Daí é o Rafa ser diferente em tudo e querer ser diferente, mais uma vez, numa situação destas, e colocar a língua gestual nos seus videoclipes, que para crianças eu não conheço, pelo menos. Neste momento já tem, aliás, está disponível no site o videoclipe do Rafa Bombeiro, não é? Vão aparecer os videoclipes dos outros 10 temas que estão associados a este disco? Sim, todos. A intenção é essa. Atualmente está a ser negociado com a RTP, com a Zig Zag, para passar o videoclipe a Rafa Cozinheiro, mas em janeiro no canal Panda já irá passar o Rafa Bombeiro. O Rafa Bombeiro, não sei se teve a ocasião de ouvir, mas se não tiver, vai ouvir. Claro, não ia falar convosco, sem a habilidade de ouvir. E aliás, tenho 3 filhos em casa, portanto, o que torna tudo mais simples. Sim, não é? mais fácil, não é? Mais fácil. É um tributo. Se ouvir bem a música do Rafa Bombeiro, é um tributo aos bombeiros. Acho que é uma profissão que nesta época, felizmente, já está mais descontraída, mais cansada, mas este verão foi muito complicado e os bombeiros merecem um tributo por tudo que fazem pelas pessoas e pelos cidadãos em geral. E é uma profissão que normalmente as crianças gostam sempre, sim, não é? Sim. Ainda que algumas não encarem isso como profissão, mas é das coisas que mais gostam. Normalmente gosta-se sempre de ser polícia, não é? E de ser bombeiro, não é? Mas não seja pela sirene, não? Sim, numa primeira fase, sim. Estou? É o bombeiro Rafa? Sim, sou eu. Precisamos da tua ajuda. Vou já para aí. Mas o Rafa tem essa particularidade, é que, como pode encarar todas as profissões existentes no mundo, vai abranger todas as crianças. Porque há de haver alguma profissão onde as crianças se identifiquem. Por isso tem uma variada tão grande que tem muita escolha. E como isto é uma coleção, vão acumulando esse conhecimento gradualmente, consoante a saída das novas profissões. Há pouco falámos então aqui na questão das letras, e eles aqui devem-se muito à Ana da Paz. Presumo que é uma pessoa ligada ao Rafa. Aliás, todas as letras destas das profissões são criadas por ela. Apareceram já especificamente para o Rafa? Não, foram criadas. Foram criadas baseadas no, na personagem Rafa, na psicologia do Rafa. Uhum. E foram criadas especialmente para eles. Por isso, essas letras serem tão bem encaixadas na própria profissão, porque foram muito bem estudadas. Uhum. Foi baseado mesmo na personagem do Rafa. Já agora podemos conhecer quem é a Ana da Paz agora. Ana da Paz é uma... Que é um nome, não, portanto, em termos de letras, não nos é conhecido, portanto, não é... É uma pessoa... Não vou dizer que... Bom, está ligado ao Rafa, uhum. Totalmente ligado ao Rafa. Foi uma pessoa que está numa posição privilegiada a nível nacional na área infantil e que acreditou neste projeto. Acreditou mesmo do fundo do coração. E conseguiu absorver tão bem o projeto Rafa que conseguiu arranjar umas músicas fantásticas que descrevem totalmente quem é o Rafa. O aspecto musical, digamos assim, está em segundo plano. Quando digo está em segundo plano, não é uma banda que vamos ter aqui o cativar, porque para cativar as crianças vai ser fácil, não é? O aspecto de criar as músicas é sempre feito, não num aspecto de... do gosto auditivo, da complexidade musical, mas acima da maneira de cativar os miúdos, não é? Como é que é fazer a música para este tipo de temas? Ora bem, a música tem que ser ao contrário daquilo que há no mercado, em geral. Ultimamente temos visto no mercado, e eu já trabalho nesta área há muitos anos, é aparecer um CD com eventualmente um ou dois temas originais. E depois o resto é sempre a mesma coisa. E acaba por ser cansativo. Como disse, tem três crianças em casa. Muitas vezes chegava à casa e comprava um CD e disse: eu já ouvi esta música, nós já temos estas três músicas já repetidas uma dúzia de vezes. E neste caso nós quisemos ser diferentes e criar músicas originais, tanto de letras como de música. Uhum. E há uma associação entre... Uma associação? Que é uma ligação, não uma associação, uma ligação entre a Ana da Paz e esse estúdio que produz música infantil. E foi a Ana da Paz que transmitiu à editora, à produtora, aliás, o âmbito da música que ela pretendia, que o Rafa pretendia. E eu acho que eles fizeram um trabalho excelente, porque é muito... vai desde a balada... passando pela pop, até o rock, que é o Rafa Piloto, que é uma música já rock, quase pop pesado, não é? Onde os pais também podem ouvir, porque é agradável, tem melodia, tem ritmo, acho que é completa. E muitas vezes nós pais temos não muita paciência para ouvir aquele género de música monocórdica, não é? Com instrumentos assim, um bocado para... tocados assim de qualquer maneira e sempre no mesmo tom, e acaba por ser desagradável. Enquanto esta, nenhum tema repete o mesmo género de música, todos os temas têm um estilo de música completamente diferente. É por causa disto que eu costumo dizer que este vai ser o CD infantil mais ouvido pelos pais. E ouvido vai ser sempre, enfim, só quem nunca fez viagens com os filhos para férias não sabe o que é que se tem que ouvir, não é? Eu acho os DVDs para ter no carro, e isso leva-nos à imagem, não é? O Rafa é associado a um boneco, pronto, e quer queremos, quer não, a imagem vende muito. E os meninos vão ficar à espera disso, ainda mais agora que vão saber que vamos ter aqui uma série infantil em termos de desenhos animados. Enquanto não houver essa vertente, acham que o Rafa vai ficar num limbo? O Rafa vai fazer uma evolução lenta. Dentro do que se pratica atualmente. Lenta no aspecto, porque ele devia ter, nesta altura, está a ser produzido o desenho animado, mas demora bastante tempo. Uhum. Depois tem que ser vendido às televisões. Então, nessa fase, como é que vamos combatar? O Rafa estará sempre presente, porque vamos editar já em fevereiro, princípios de março, um DVD, que já incluirá 5 telediscos correspondentes às músicas, não é? Depois haverá o livro também, enquanto não aparece a série. Por isso, enquanto não aparecer a série na televisão, haverá sempre algo do Rafa a aparecer no mercado. em termos do boneco em si, onde é que os miúdos vão vê-lo? Ora bem, nós vamos, estamos a programar para 2011 uma série de espetáculos a nível nacional com o Rafa. Esses espetáculos vão ser promovidos através da revista Coisa de Criança. As pessoas que quiserem ver os locais dos espetáculos, datas, poderão recorrer ao site da Coisa de Crianças. Vai ser produzido a nível nacional em pequenos, médios espetáculos. Estamos também a negociar com o Festival Panda a entrada pela primeira vez. No ano passado esteve convidado, mas pela primeira vez para atuar em palco. Vamos ver como é que vão correr as negociações. E em promoções a nível nacional, nas FNACs, nas Vortens, em centros comerciais, o Rafa estará presente para dar autógrafos, tirar fotografias, brincar com os miúdos. Qual é o mercado-alvo para descobrir o termo mercado? Não é realmente o mais feliz aqui, mas aqui a faixa etária que pretende abranger é entre os 2 anos e os 6 anos. Uhum. Apesar de termos notado, principalmente nas miúdas, nas meninas, que a faixa etária, no caso delas, aumenta, vão até aos 18 anos, até mais. Acham o boneco muito simpático, muito fofo, e como estão numa idade de proteção, de início de proteção, gostam muito dele. Dizem é um boneco com sex appeal, não é? As vozes que escolheram para cantar nestes temas, como é que foram selecionadas? Ora bem, como tudo em dia hoje, nós estamos a falar de um CD, mas não é um CD como outro qualquer, é um CD que engloba muita, muita tecnologia muito avançada. E nós fizemos o seguinte, arranjámos uma voz e transformámo-la eletronicamente. Uhum. Por isso, essa voz será sempre a voz do Rafa, com umas pequenas nuances, mas não estará com uma pessoa, é uma criança. Porquê? É tão simples como isso. O que se tem visto no mercado é a repetição constante de vozes. Quer dizer, que vai ao Ruka, ouve uma voz, se for preciso de um outro desenho animado logo a seguir, ouve a mesma voz da mesma personagem. E nós não queríamos isso. Segundo, podíamos arranjar uma criança, mas a criança cresce e a voz do Rafa ia ser alterada. Então decidimos arranjar uma voz eletrónica registada e que, mesmo no estrangeiro, mesmo em castelhano, em francês, em inglês, terá sempre o mesmo tom de voz. A este propósito temos o Rafa. E o Rafa, a maneira que o Nódio tem lá a Ursinha Teresa, não é? E o Sonso e o Mafarrico, estou a lembrar deste. O Rafa vai ter colegas? Vai. Primeiro vai ter uma família, pai e mãe, que hoje em dia já é raro, não é? E como a vertente também é educação, o início das histórias todas será feita em casa, ao pequeno almoço, onde vai haver um cuidado para mostrar qual é a alimentação ideal para uma criança daquela idade. Vai ter um amigo que é o Diogo, vai ter a avó do Diogo, vai ter uma irmã adotiva, mas isso fica aqui entre nós, ninguém nos ouve. E vai ter o Cão Pipoca e uma série de personagens. São acerca de todo Juca, são cerca de 10 personagens, 9, 10 personagens ao todo. Em todas as séries de desenhos animados. Porque a primeira série vai ser de 10 episódios e vamos produzir 3 episódios de cada profissão numa primeira fase e depois irá passando na televisão, iremos produzir o restante. Ou seja, agora o episódio do bombeiro, neste caso do bombeiro, o bombeiro está a apagar um fogo. Num próximo episódio que vem, ele poderá ir salvar alguém de um acidente com uma ambulância. Uhum. E num terceiro ir resgatar um gato acima de uma árvore, por exemplo. Ou seja, os bombeiros não apagam só incêndios, é mostrar um bocadinho às crianças o que é que os bombeiros fazem através dos filmes do Rafa. Os filmes, das músicas, dos livros, das histórias, de tudo. Envolver as profissões em tudo que tem a ver com o Rafa. Desenvolver um projeto pedagógico, que é na prática o Rafa é, né? Para além de outros aspectos cívicos que já aqui falámos, implica muito estudo. E falámos há pouco que o Rafa tem na prática neste momento já 3 anos. Este período de desenvolvimento é o período extremamente necessário para que se consiga criar um projeto que seja consistente? Sim. Não, ninguém consegue criar um projeto, como eu costumo dizer, fechado. Este é um projeto fechado, é um projeto, desculpa-me a expressão, mas é um projeto perfeito. E para ser um projeto perfeito é preciso algum tempo, uma maturidade, alguma observação, reações, observações, estudos, para ver o que é, no fundo, qual é a lacuna. E nós já descobrimos a lacuna. E outra coisa, e ver os defeitos de outras séries dentro da mesma faixa etária e tentar, neste caso, não as cometer. Já foi analisado por muita gente entendida na matéria e até agora ainda não houve ninguém que nos apontasse um pequeno defeito. É isso que vos permite pensar que conseguem alavancar este projeto fora de portas? Sim. Também já fizemos alguns testes no estrangeiro e a reação é engraçado, porque a reação é exatamente igual aos portugueses, apesar, no caso da música, eles não entenderem, mas conseguem, pessoas que não entendem uma palavra de português conseguirem, pelo tom de voz, pela música, ver que está-se a falar da profissão, quer dizer, é quase intuitivo. E é engraçado porque a reação deles ao boneco e às histórias e aos telediscos é exatamente igual à portuguesa, porque o Rafa, apesar de ser um projeto português, não, nada o tem que o identifique com português. É um cidadão do mundo, que é aquilo que nós pretendemos. A globalização está à porta, presente constantemente. O Rafa é um personagem global, é um miúdo global que poderia viver em Lisboa, como no Porto, como na Guarda, como aqui em Oliveira, como noutro lado qualquer do mundo, como em Paris, como em Moscou, porque é um miúdo igual a todos os outros. Hoje em dia há internet, há televisão, hoje em dia toda a gente se veste igual no mundo inteiro, toda a gente tem acesso à informação ao mesmo tempo, e por isso o Rafa foi concebido também para ser um miúdo internacional. Estamos a falar, a brincar de coisas sérias. E falando de coisas sérias, temos esta questão. Qual é o investimento que vós, nestes 3 anos, já fizeram? Mesmo que não falamos em números, estamos a... Sim, bastantes centenas de milhares de euros. É. E sem apoio de ninguém. Uhum. Esse retorno é esperado há quanto tempo? Ora bem, a série vai estar... O primeiro episódio vai estar pronto em abril. É engraçado, já agora aproveito para salientar que a produtora também é portuguesa, que é a Movie Light, também é portuguesa. A revista que é da, vai ser a revista oficial do Rafa, que já existe há uns anos, mas ao ver o Rafa, quis quis ser a revista oficial do Rafa, que é coisa de criança, já disse há bastante tempo, também é portuguesa. A distribuidora iPlay. A empresa iPlay é portuguesa, que está ligada à Lehmann também. A ligação também está à Lehmann, que também é portuguesa. Nós vamos produzir o primeiro episódio, que vai ser entregue pelo Movie Light em abril, e vai ser vendido dentro do circuito da empresa que está, que vai deter os direitos de venda à televisão, às televisões, e vai estar na feira de Miami em agosto, em julho aliás, a feira de Miami, e em setembro vai estar em Londres, que são as duas maiores feiras de audiovisuais, né? A RTP desloca-se lá, a SIC, isso tudo. E nós prevemos, e estamos a falar de fins de 2011, prevemos começar a dar retorno início de 2013, fim de 2012. Ou seja, até lá é um permanente investimento, não? Constante, diariamente. É o investimento de ir ao bolso ou ir ao banco? Já foi ao bolso, já foi ao banco. Ao banco, e agora o banco também já é complicado. Pois. É difícil o financiamento para, enfim, para coisas de crianças? Alguém vos leva a sério? No início, é assim. Devemos confessar que no início ninguém nos levou a sério. Nós andámos há cerca de 3 anos, as pessoas olharem para nós e passa a expressão, vocês são malucos. Ouvimos isso de vezes, enfim, por pessoas do mercado, pessoas, colegas, familiares, nunca ninguém nos levou a sério. A verdade é que nós tínhamos a noção que íamos conseguir fazer o que queremos, porque nós somos empreendedores. E o que nos diferencia dos outros, não somos mais nem melhores nem piores que os outros, há só uma coisa que nos diferencia, é que quando nós fazemos, quando nós dizemos que vamos fazer, fazemos. E foi isso que fez com que há cerca de 8 meses atrás o projeto tivesse levado uma volta enorme, porque encontramos as pessoas certas no momento certo que acreditaram em nós. Pronto, gostaram do projeto, viram que nós éramos pessoas dinâmicas, puseram-nos como se, depois deste investimento todo, ainda tivemos que passar pelo teste, e ainda nos puseram, estou a falar de pessoas dentro deste mundo infantil, uma posição muito alta, mais alto que há em Portugal. Fizeram-nos alguns testes, e nós respondemos como eles não estavam à espera, com uma rapidez acima do que é normal, e ficaram espantados. Talvez pensassem que nós tivéssemos 2 ou 3 truques na manga preparados para dar as vistas, mas não era verdade. Nós somos mesmo assim, eles acabaram por abraçar este projeto e estão-nos a ajudar a levar este projeto a níveis internacionais. Porque hoje em dia nenhuma empresa consegue evoluir, muito menos internacionalizar-se, sem parcerias. Toda a empresa que quiser sobreviver neste mercado tem que fazer parcerias. Essas parcerias têm que ser feitas com pessoas, entidades e empresas honestas, responsáveis e cumpridoras. Só assim que se consegue levar um projeto para a frente, porque este projeto veio connosco já há 3 anos, mas agora já não está só connosco, porque nós sozinhos não iremos a lado nenhum, isso é impossível. E tivemos a felicidade de encontrar parcerias fantásticas. E essas parceiras e esses parceiros vão ter retorno com o nosso trabalho, com o nosso projeto. Até agora, toda a marca Rafa, todos os direitos de Rafa são pertence da S-Market, que é a minha aqui e do Rui. Ainda não foi cedido qualquer direito. Quando falámos há pouco de internacionalizar, ainda não houve ninguém que abrisse a porta. Ou seja, antes de vós não houve ninguém que o fizesse. Não torna tudo mais difícil? Eu sei que há uma situação que nasceu em Portugal há relativamente pouco tempo. Não sei se eles já tentaram a internacionalização, se não. Não tenho ideia, mas eles estão por um caminho completamente diferente do nosso, e por coincidência também surgiram agora há pouco tempo. Nós temos medo da internacionalização, que é lógico, não é? Porque Nós já tivemos retorno do que acham alguns estrangeiros, mas ainda não temos uma noção de mercado. Estamos a falar de mercado. Temos algum receio, principalmente por esta fase económica mundial. Mas, por outro lado, sabemos que o poder da criança é enorme. E sabemos que os pais, até que os miúdos atinjam 6 anos, são, desculpe-me a expressão, os mais esbanjadores. Chegando aos 6 anos, os miúdos começam a entender. E os pais já podem fazer a tal gestão económica. Mas até aos 6 anos é complicado. Um pai dizer não a um filho, porque o filho não entende. Porque é que ele está 6 anos entram para a escola, é algo tipo de vez. Pronto, não é? Já é diferente. Então, como esta faixa etária, com a faixa etária que nós pretendemos abranger é dos 2 aos 6, e quando nós falamos de 2 aos 6 é do 0 aos 6, estamos com boas expectativas e achamos que vai ser um sucesso. Achamos, não temos a certeza que vai ser um sucesso, só pode ser. Quando diz há pouco o pai que é esbanjador, e o pai e a mãe, naturalmente, e os avós, muito pior ainda, é também na consciência de que vão ter que fazer aqui um preço económico e não levar aqui o que já aqui alguns autores falaram de que é uma exorbitância vender um CD a 17, 20 euros. A prova já está. O CD, ao contrário, para um lançamento de um CD... Com 10 originais. Com 10 originais, à venda. Agora vou... Esteja à vontade. Entre os 9,90 e os 10 euros... Acho que é mostrar que se pode fazer algo e não entrar por esses preços de 13, 14, 15, 16 e mais euros. Tem-se aqui um produto de qualidade nacional, didático, ainda por cima tem uma vertente solidária, porque este CD tem uma vertente solidária, como todos os produtos que o Rafa entrará, terá sempre uma vertente solidária. E neste caso, o Rafa está a apoiar a Terra dos Sonhos. Este CD também vai ajudar a Terra dos Sonhos a realizar 6 sonhos para crianças carenciadas, doenças crónicas, em fase terminal, etc. Tem essa vertente e custa abaixo dos 10 euros. O associar à Terra dos Sonhos veio por conhecerem o projeto, por, enfim, eles partilharem o mesmo tipo de preocupações? Não, vem por ser uma instituição credível, por darem a fazer um trabalho fantástico, por ser uma instituição nova no país também, e mais pelo trabalho que eles estão a desenvolver e o tipo de... Pronto, o tipo de trabalho que eles estão a fazer com as crianças com quem eles trabalham em fase terminal, realizar-lhes o último sonho da vida deles, acho que é uma coisa bonita de se fazer e pronto, e foi mais por aí, mais pela parte emocional que associámos este projeto à Terra dos Sonhos. Ou seja, a iniciativa foi vossa, para vocês chegaram a eles, e que estamos nós, temos o Rafa e... Exatamente. Temos aqui um projeto dedicado às crianças, sem perder de ponto de vista os pais, não é? E sem perder de ponto de vista aquilo que pode ser interessante para os miúdos, para que ao fim dos 6 anos, a criança que aos 2 anos começou a ouvir o Rafa e eu acompanho até aos 6 ou até mais, como há pouco falámos, que seja uma criança melhor do que seria sem este Rafa, não é? O que é que acham que vai ter impacto junto das crianças? Ou seja, é a música, é a imagem, é o personagem em si? O que é que vai cativar melhor os miúdos? Nesta primeira fase, todos os miúdos que ouvem este CD, passado 2 ou 3 minutos, já estão a cantar uma das músicas. Exatamente. Será do bombeiro, não é? Sim, é mais forte. Acho que os miúdos na primeira fase são conseguem chegar lá. Aliás, isto é o single, não é? O Rafa Bombeiro, o single é... Sim, mas o Rafa Piloto é para o miúdo de 6 anos. Portanto, estamos aqui até a distinguir as idades. Exatamente. E, por exemplo, o cantor já é para o miúdo mais novinho, está a música mais calma, até para dormir. Tem todo tipo de música. A imagem quando mesmo em termos de teledisco, eu acho que os miúdos vão... Acho, não tenho a certeza, os miúdos vão adorar, porque eles adoram. É cativante. Porque faz uma junção de música com imagem fantástica. E não tenho dúvida nenhuma, quando a série televisiva estiver a passar, que vai ser um fenómeno. Será, de certo, um fenómeno. E para cativarem os pais das crianças? Como é que se cativam os pais? É esperar que os miúdos os levem para o arrasto? Também, mas não é nessa perspectiva que nós vemos as coisas. Eu vou dizer, a pergunta tem por base isto, e desculpe interrompê-lo. Infelizmente temos em Portugal muito a noção de que só quando lá fora as coisas são validadas é que nós lhe damos o selo de qualidade. E vou pegar aqui um exemplo prático. A Marisa cantou fado durante um tempo em Portugal, passava à margem até que um dia a BBC disse que a Marisa era a melhor do mundo e deu-lhe um prémio do World Music, e a partir daí Marisa atingiu em Portugal um expoente que ainda não tinha conseguido. Se calhar com o Rafa, desculpem a comparação, mas se calhar com o Rafa, esperar que lá fora a BBC ou um outro canal qualquer de televisão lhe diga assim: senhor, o Rafa é muito bom. Temos em Portugal uma revista que o João já falou há bocado, que é a revista Coisas Crianças, que é um guia de pais e educadores de infância, que nesta área penso que seja o melhor veículo para transmitir uma situação dessas, em que diz, se as pessoas forem ao Facebook do Rafa, que já tem uma página no Facebook, está lá a revista Coisas de Crianças, e onde está por baixo a Tutti Rev, que é a editora mesmo, a dizer que aconselha o CD do Rafa a pais, crianças e educadores de infância. Ou seja, já é uma forma de começarmos a chegar aos pais e dizer aos pais que realmente o projeto é giro, é bom, e que o aconselham a mostrar aos filhos. Neste momento já tem números de vendas, porque o Rafa já está aí para venda em termos de single e de LP, enfim, de CD. Já perdemos o termo de single e LP há algum tempo. Sim, mas em termos de venda de música, a música está na Rua da Amargura, não é? Qualquer cantor nacional ou internacional sabe o que é que vale o mundo da música. O que vale, no fundo, são os espetáculos. Os espetáculos, no fundo, promovem a música, e a música promove os espetáculos, é um ciclo. O Rafa, atualmente, apesar do valor muito abaixo do mercado, do que é praticado no mercado, o português funciona um pouco como só compra o que vê na TV. E o Rafa ainda não está na TV como quer estar, ainda não está a começar. E não vê a parte didática para os miúdos, não vê nada. É mais fácil chegar ao pé de um miúdo e oferecer-lhe uma música que já tem 50 anos, já foi transformada em não sei quantas línguas, oferecer de qualidade duvidosa um CD desses, mas que tenha lá um boneco que ele já tenha visto na televisão. Pronto, ele fez, o pai, espero que os pais não sejam assim, mas eu sei que há pais assim, fez o papel dele, ofereceu uma prenda de marca, mas a nível didático, lúdico, não quer saber. Fez o papel dele, e agora o miúdo vai ouvir aquilo e vai interpretar à maneira dele. E a educação faz-se todos os dias, não é só às vezes. Claro. Ora bem, falamos há pouco dos espetáculos e é uma maneira do Rafa se misturar no meio das crianças. Um dos desafios com que falámos aqui na pré-produção da nossa conversa era a possibilidade de vir aqui ao Vila Hospital, estar com o apoio também da Fundação Nada Martins, de estar num espetáculo. Não é? O que é que as pessoas que vão a esse espetáculo, vamos aqui pensar em organizá-lo, podem assistir? O Rafa, como eu costumo dizer, é um cantor, uhum. É um artista que produziu nesta fase um CD com 10 temas e ele irá cantar os temas para as pessoas, para as crianças, não é? Mas vai haver uma vertente também didática, onde nós vamos trazer o máximo de pessoas responsáveis pelas profissões em causa, neste caso do CD, destas 10 profissões. Irão fazer uma descrição breve do que é a profissão deles, as dificuldades, os benefícios, etc., para dar mais informação ainda aos miúdos. Haverá telediscos. O Rafa irá cantar juntamente com miúdos que farão a coreografia correspondente à música e vai haver outras vertentes lúdicas no meio do espetáculo. Ora bem, temos aqui apresentado o Rafa e as pessoas que o imaginaram e que, enfim, e que o levam para a frente. E há pouco dissemos que o Rafa é um projeto para ter continuidade, para não ser efêmero. Até onde estão dispostos a ir para que isso aconteça? Vamos imaginar que vão à Feira de Miami e aquilo não corre bem, e à Feira, há pouco foi em Londres, não corre bem e não é isto que nós queremos. Até onde é que é a perseverança da empresa que vocês representam para que o Rafa se implemente no mercado? Eu penso que enquanto conseguirmos, estaremos, enquanto estivermos de pé, iremos tentar a nossa... Eu sinto desculpa, eu não estou a ser profeta da desgraça, porque não é... Estamos aqui a falar sendo realistas, não? Por aquilo que já nos temos apercebido, pelas perguntas que temos feito, pelos comentários que têm feito ao projeto, eu penso que isso não irá acontecer. E muito, muito em breve eles estarão lá fora e... Sem problema nenhum, e estará a dar alegrias aos meninos portugueses, estrangeiros e a toda a gente que queira apoiar as instituições que o Rafa apoia e que queira ensinar aos filhos ou dar a conhecer aos filhos o que é que são as profissões. Há pouco falámos aqui já várias vezes da questão do download, da gravação pirata, etc. É um fenómeno que também os preocupa, não? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Agora, provavelmente estes CDs são mais difíceis porque têm a questão do boneco, e isso, o boneco não é tão fácil de replicar, não é? Sim, e depois no caso este CD tem o chamado livrinho. Eu não gosto de usar estrangeirismos, vou-lhe chamar o livrinho. Uhum. Porque se não diria o booklet, não é? Exatamente, é uma coisa que eu não gosto. Tem um livrinho muito giro, muito bonito, com as letras, que é para um miúdo é necessário que um pai. Sendo por uma faixa etária até aos 6 anos, raras exceções, miúdos de 6 anos sabem ler, mas pronto. Tem a obrigação do pai e da mãe, se acharem que a música é uma música lúdica e que se o miúdo vai tirar proveito do produto que foi trazido para casa, vai ter o cuidado de ler as letras, porque os miúdos entendem, mas podem não entender algumas palavras, então convém. E a parte do livrinho está muito bem ilustrado. Com as profissões, com umas coisas muito simpáticas, onde os miúdos podem estar ali e cativar-se e olharem para lá enquanto estão a ouvir as músicas. Não é? Eu sei que o CD é quase como uma obrigação, porque não é uma necessidade. É feito porque é feito. Pronto. Porque nós sabemos perfeitamente que numa faixa etária destas, que os miúdos têm necessidade criada. Essa foi criada, mas tem uma necessidade, foi criada ao longo destes últimos anos, da imagem. Não conseguem viver sem imagem. Não se consegue manter um miúdo, a não ser no carro, e mesmo assim, precisa ter alguma psicologia, quieto, ouvir música. Infelizmente, porque o miúdo tem que estar sempre a ver imagem, é bombardeado todos os dias com imagens. Nós sabemos que o produto forte, que não tenho a menor dúvida que pode... Numa primeira fase dar logo um impulso muito grande ao projeto, apesar dos termos já estão todos pré-definidos, por isso não, mesmo que quiséssemos não poderíamos avançar de abril, por isso é impossível, tecnicamente impossível. Mas sei que a parte de imagem vai ter Outra força, com o DVD os miúdos vão ficar mais ligados ao Rafa, porque vão ver a imagem. Isso, sem imagem não há, sem imagem animada, claro, os miúdos cansam-se. Pois, das muitas perguntas feitas já no, através do site do Rafa, é quando é que e onde é que podem comprar o DVD com as imagens. Claro. Claro. Isso compreende-se, pela educação que os miúdos estão a ter. Eles são bombardeados na própria escola, veem televisão, né? E veem telediscos e veem filmes, coisa que há uns anos atrás já impensava. Vai começar a corrida aqui na pista e arranca o Rafa em primeiro lugar! Competição, guiar sem parar é uma emoção. Saber pilotar para poder ganhar e chegar à meta sempre em primeiro lugar. E continua o Rafa em primeiro lugar. Temos o site rafa.pt, que insistimos aqui, que dá para, e agora até com Magalhães, não é? Dá para pintar, dá para fazer isso tudo um pouco. É o sucedâneo da imagem que tem neste momento, enquanto não tem presente. Neste momento estamos aqui a preparar caminho com este CD, com estas conversas que estamos aqui a ter, para aquilo que, se vem, o que vai surgir, como disse há pouco, fevereiro, março, abril. Até lá é um bocadinho a travessia do deserto, mas enfim, nada melhor do que os meninos começarem a ter noção do que o Rafa está aí para vingar, não é? Não vos preocupa que haja neste momento muita oferta no Natal de muito projeto e que este passe um bocadinho à margem? Não, porque nós não lançamos isto por ser Natal. Calhou ser nesta altura. Uhum. Foi mera coincidência. Não foi por ser Natal que pusemos o CD na rua. Não, tanto que o desenvolver mesmo deste projeto vai começar a partir de janeiro. Uhum. Nós lançámos um CD e pouco pais, fizemos algumas promoções, vamos fazer algumas agora no mês de dezembro. Então fomos um bocado imberbes nós aqui, na Boa Nova, a insistir convosco. Exatamente. Nós tivemos algumas coisas já importantes na televisão, mas está neste momento a passar um spot na RTP com parte do videoclipe do Rafa Bombeiro, e no final com quadro a pedir para apoiarem a Terra dos Sonhos, a realização dos seis sonhos. Mas a parte massiva de divulgação vai ser a partir de janeiro, por isso é que há bocado disse que não seria, não, portanto não foi lançado no Natal, à espera das vendas do Natal. Mas uma maneira de aferir o sucesso, entre aspas, é por exemplo ver os acessos ao site, e eu presumo que eles tenham vindo em crescendo, não é? Ah, sim. Quando os miúdos, mais dia menos dia, vão começar a aceder ao site para se divertirem, a parte lúdica, né? Para pintarem, para, enfim. E agora, a partir do momento em que se fez a parceria com a revista Coisas de Criança, que vai começar a haver uma interatividade com atividades para os miúdos, com cadernos de atividades, com posters, com uma série de situações, muitos mais miúdos vão começar a aceder ao site, e até os próprios educadores de infância, claro, as escolas estão podem assim ir ao site e retirar as atividades que lá estão para as fazerem com os miúdos durante o horário de escolar normal. O site está feito precisamente para que os educadores de infância também lá possam ir, os pais lá possam ir, e os próprios miúdos se entretenham no site, ou fazer palavras cruzadas, ou jogar, ou pintar, ou borrar, ou arriscar, ou fazer labirintos, ou uma série de situações que estão no site, e que esperamos ir de encontro a essas necessidades. De ir de encontro a essas necessidades, e não ficar por ali, ir sempre aumentando mais e mais e mais, e cada vez haver mais atividades no site. Desejar-vos aqui boa sorte para o projeto, agradecer-vos a disponibilidade que tiveram para vir aqui à Boa Nova para falar sobre ele, de uma coisa que vos é querida, não é? Ou não seja um filho que já tem 3 anos. Exatamente. E que já vai crescendo e que torna tudo, enfim, muito sério, numa coisa de brincar, não é? Muito obrigado aos dois, e claro, vamos encontrar, se não for antes, lá para fevereiro, não é? Para um projeto que vamos ter aqui juntos, aqui em Oliveira Hospital, e que permita juntar aqui as escolas e apresentar então aí sim o boneco, o cantor e ator Rafa, não é? Um abraço, obrigado. Um abraço. Nós é que agradecemos a Rádio Boa Nova pelo apoio que está a dar ao projeto, que é assim que ele irá para a frente e que o Rafa irá ficar a ser conhecido. Muito obrigado. Obrigado. Sim, sim, é hora de acordar. Nada de preguiças, toca a levantar. O dia promete, está sol e calor. Toca a sair debaixo do cobertor.